nosso tema dessa noite, então, é inimigos desencarnados. E quando a gente fala em inimigos, pelo menos para mim, o termo inimigo é um termo que soa forte, uma coisa agressiva até, a palavra. Que eu sempre penso assim, eu não tenho inimigos. Porém, olhando no dicionário, né, o significado então da palavra inimigo, a gente vê que apesar de ter uma simbologia forte, ela não é tão forte. Pode ser, mas também não é só isso. Inimigo é aquele que se opõe a algo, aquele que é contrário a alguma coisa, aquele que detesta outra pessoa. Então, ele é bem abrangente, né, o que ele quer dizer com inimigo. E o nosso título são inimigos desencarnados. E a gente pensa, num primeiro momento, o que são pior? São os inimigos encarnados ou os desencarnados? A gente sempre ouve, né, algumas pessoas dizerem assim que elas têm mais medo dos vivos do que dos mortos. Porque os vivos são mais preocupantes mesmo. Mas, e nós pensamos o quê? Nós temos mais medo daqueles que a gente está vendo, os encarnados, ou daqueles espíritos que possam vir a ser os nossos inimigos? Eu diria que a gente deve ter mais medo, não é nem de um, nem de outro. A gente deve ter mais medo de nós mesmos, porque é pelas nossas condutas, pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz, que a gente cria inimizades e que a gente atrai alguns conflitos para o nosso dia a dia. Já foi dito até em outras oportunidades que boa parte dos problemas da nossa vida são criados dentro da própria encarnação. Não são karmas, como se gosta de falar, né? Coisas lá da outra vida que eu fiz e que eu estou pagando. Então parece sempre que a nossa posição é uma posição de vítima, que a gente está pagando por alguma coisa. Sim, a gente está pagando, mas na verdade boa parte dos nossos acontecimentos estão aqui. Então, inimigos desencarnados. A gente lê e relê aqui no Evangelho que nos disseram, né, que nada é por acaso. Nada que acontece com a gente é por acaso. Então, se alguém, digamos assim, nos detesta, se alguém quer o nosso mal, existe algum motivo para isso. Alguma coisa a gente fez que gerou esse conflito. A gente não, nós mesmos não gostamos de ninguém, de graça. Existe alguma coisa naquela pessoa, ou que ela fez, ou que reflete em mim, que eu não gosto dela. Mas então existe sempre uma ligação entre as coisas. Dizendo que nada é por acaso, a gente está dizendo o quê? Que nós temos responsabilidade com aquilo que está acontecendo, com aquilo que eu estou vivendo. Numa parte mais avançada ainda do Evangelho, ele nos diz que cada dificuldade dessa, cada situação que a gente passa, cada ofensa, cada injúria, cada coisa dessas serve para o nosso adiantamento. Mas só vai servir para o nosso adiantamento se a gente souber usar isso a favor do adiantamento. Se a gente entender que aquilo ali realmente tem uma origem que é minha, e se eu entender que aquilo ali eu posso ter uma oportunidade, que a gente fala sempre em oportunidade, mas ter a oportunidade de olhar e pesquisar interiormente o que que eu tenho que aprender com aquilo ali. Porque é um desperdício a gente passar por tantos sofrimentos que alguns passam sem tirar disso um aprendizado, sem tirar disso uma oportunidade de se melhorar. O nosso objetivo na vida é sair dela melhor do que a gente entrou, é vir aqui aprender a dominar algumas questões, as nossas questões. Então nós temos que fazer esse meio campo, né, para entender. E nessa questão de ligações, de relacionamentos, de inimigos principalmente, o que mais entra em jogo nisso aí são sentimentos gerados nesses relacionamentos. O ódio é o principal deles. E o perdão está ali intimamente ligado também. Porque nós temos uma questão, todos nós, muito particular. Nós nos ofendemos muito por qualquer coisa. Qualquer coisa que alguém fala, qualquer coisa que alguém faça, às vezes não é nem diretamente para a gente, mas a gente se ofende. E nessa de se ofender, a gente já afasta aquela pessoa. E não só afasta fisicamente, como a gente mantém, é até inverso isso, né? Mantém com ela um relacionamento em termos de sentimento que nos mantém presos um ao outro. A questão energética, que se fala também bastante, é muito interessante a gente entender, porque quanto mais forte é o sentimento, seja ele bom ou ruim, mais agarrado eu estou naquela pessoa. Não fisicamente, energeticamente. Então, muitas vezes, todos nós passamos por isso. Quando a gente lembra, às vezes, de alguém que a gente gosta muito, a gente se sente bem, a gente sente fisicamente uma coisa boa tomar conta de nós. Quando a gente tem uma lembrança, a gente revive aquilo de uma forma bem física. E quando a coisa também é negativa, acontece o mesmo, só que uma energia inversa. Então, às vezes, quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu ou de alguém que nós não gostamos, a gente sente aquela coisa, a gente endurece, as mãos fecha, sente aqui na boca do estômago uma coisa ruim, pelo fato de simplesmente lembrar. Isso significa essa ligação energética que nós estamos com aquela pessoa. E aí, então, a gente, de uma forma racional e consciente, a gente pergunta, será que é isso que a gente quer? A gente quer ficar alimentando esse tipo de sentimento que faz mal diretamente para mim, porque quando eu sinto, eu percebo a questão física e não me faz bem. E vai gerando outras coisas que daqui a pouco vai tomar um caminho que vai ser mais doloroso. Mas a questão é perceber e ter a decisão de escolher, será que é isso que eu quero? O que mais que ele nos conta? A questão dos nossos inimigos, né? Os laços na matéria, a morte física não desfaz. Então, muitas vezes, a gente acha que nós temos conflitos familiares e que, não nós, né? Mas a gente já ouviu algumas pessoas fazerem, né? Que auxiliam a pessoa a partir dessa, como se partindo a gente fosse se livrar daquele conflito que a gente tem com ela. Então, os laços não se desfazem com a morte física, muito pelo contrário, né? Talvez fiquem até mais próximos, porque fisicamente a gente consegue manter uma distância, a gente não vê, às vezes a gente não sente, se a gente também não lembra, mas e quando um deles não é encarnado, ele pode ficar mais próximo de nós do que a gente imagina. E aí a gente pergunta, né? Então, o que que cria essa inimizade? Já foi dito, o sentimento de ódio. Mas, como fazer, então, para não sentir esse ódio que muitas vezes nós sentimos, nós mantemos ele, essa chama acesa? O que fazer para fazer com que isso... Alguns processos a gente sempre cita também, naquela caixinha das irradiações ali atrás. Está com algum problema com alguém e tu quer realmente resolver esse problema, bota o nome nas irradiações, reza para ela, mas de coração. Tu quer realmente modificar isso, tu está vendo que é difícil, bota o nome. Aqui ele nos diz que o antídoto para acabar com esse ódio é a caridade, é a prática da caridade. Se a gente conseguir canalizar isso para aquela pessoa exatamente, melhor ainda. Mas a caridade é o amor por excelência, porque nós estamos fazendo algo não para nós, para os outros. Nós estamos exercendo o sentimento no sentido grandioso dele. Então, onde nós estamos fazendo alguma coisa boa, a gente não está dando espaço para que uma coisa ruim fique sendo alimentada. Na nossa mente, isso é muito claro, quando nós estamos pensando, se nós estamos pensando numa coisa que é boa, nós estamos afastando aquela coisa que é ruim. Quando nós estamos realmente agindo, fazendo, é a mesma coisa. Uma coisa ou outra coisa. A gente não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Então, quando a gente escolhe o bem, a gente esquece do mal. É uma prática, é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Uma lembrança que a gente tem que ser todos os dias de buscar aquilo que é o bom. Que o beneficiado disso sou eu. Quando a gente pede nas nossas orações para que Deus nos ilumine e nos abençoe e nos dê uma nova chance, Ele está dando a toda hora. Mas a gente tem que pegar essa chance e fazer dela alguma coisa diferente. Pode ser que a gente nem saiba como fazer, mas a gente tem que fazer diferente para ver no que vai dar. Porque daquele jeito que a gente vinha fazendo, a gente já sabe qual é o resultado. E dentro desse capítulo que fala dos inimigos desencarnados, ele é uma parte do título que diz: amai os vossos inimigos, que Jesus falou para nós. E a gente interpreta esse amai os inimigos como realmente gostar deles. Na verdade, a tradução da palavra amor, ela ficou muito curta. O que ele nos diz com amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Vai aí outro costume nosso, né? Responder sempre na mesma moeda, na mesma altura. Então, quando a gente conseguir responder de forma contrária, quando a gente conseguir fazer um ato bom, quando alguém nos diz alguma coisa ruim, a gente vai estar trabalhando internamente aquilo que a gente precisa modificar. É difícil? É, mas é difícil para todo mundo. Mas é necessário? É também. E é necessário para todos nós. A gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender a pagar o mal com o bem. Porque senão a gente se torna igual. A gente não pode criticar a outra pessoa se nós fazemos o mesmo que ela. Não teria lógica. Então, se a gente realmente quer bater, né, e dizer, não, eu sou bom, a gente precisa começar a fazer as coisas boas, a nos destacarmos dessa forma.